informação é que confere, Guarulhos autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motivan, curva direita após decolagem pista 90. Transponder 5153, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, da El, Leda, Motivan. Curva à direita após decolagem. Acionando 5153 e o controle 1208, gol 1161. Gol 1161, confirmando a rota, peso 110 até Taubaté. A Brasilona 0 está batendo. Tá. Correto, porção 1 no semitrans, gol 1161. Valeu. pushback para mim. Eu não, no meu não autorizado, sanitário. Tá autorizado, chamaremos para ataque. Não, no 61, autorizado o táxi para o ponto de espera piscando a zero via táxi em engano. Ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Táxi autorizado, até o ponto de espera da 10 via Inter, mandando 88 95, braço com cavalo, gol 9, 11. Finalmente. nova identificação, deixa para 2.000 pés, ajustando 094 direto para de Duna com high speed. Zero no quatro.